Na selva urbana, sobreviver é preciso. Na selva urbana, eu me mantenho vivo. Peço ao pai, forças pra seguir. Ser brasileiro não é fácil, viver aqui. Ter meu espaço conquistado na fé. Olhar pros lados, sempre ligado, né? Negritude em peso, só atitude. Pois é digno do homem que crê na virtude. Prosperidade em abundância, quem não deseja. Saraivadas pro alto, nada festeja. O caminho estreito traz a verdade. O que vem fácil nem vira, é só saudade. Na madrugada periférica é problema. Viaturas na caça, no esquema. Passam pelo rádio a descrição. Na favela todo preto, pra eles é ladrão. Ei, presidente, cola aí com a moçada. Brincar de passar fome, dormir na calçada. Leva a mulher na fila do hospital, gemendo de dor, sendo tratada mal. Educação não tem, como é que faz? Ensino básico precário, tanto faz. Ainda quer falar de ordem e progresso. A Babilônia satisfeita no Congresso. Retrocesso, atraso, manipulação. Indignada a favela apela pra oração. Ó meu Jesus, olhar por nós no Brasil. Aqui embaixo é como pólvora no barril. Nem me viu, tô caminhando pro meu fim. Cadê o estopim? Engraçado como as coisas procedem aqui. Só. Sem argumento, nenhum momento feliz. Eu analiso cada um atentamente. São vários na correria, você entende? O mundo gira, o tempo voa. Ando sozinho, sempre de boa. Venho de longe, cabeça erguida, falando sério. Adaptando o meu caminho, véi. Nada em cima, pode vir da geral. A mente sempre disposta, aguardando o arsenal. 2002, ano político, a mesma bosta. Playboy se elege, engana, dá as costas. Na favela treme o chão, sente o abalo. O rap denuncia, olha o estalo. Moleque de 15 com 38 no veneno. Disposição suicida, Joe, pesadelo. O lixo do sistema, depositado aqui. Tudo que não presta, eles guardam aqui. Em cada bar um relato, vai vendo. Cheiro da erva no ar, eu tô sabendo. Sou afro-brasileiro, não tenho luxo. Me transporto pra qualquer lugar, estilo bruxo. Camaleão entre os becos, ruas de terra. Corpo no chão, ladrão, a luz de vela. Meus ancestrais sofreram no navio. Até hoje pagam na pele, sistema Brasil. Mais um guerreiro no elo, africano. Pacache, Gabão, aí, passa um pano. Aí, Davi, pode crer. Valeu, mano, pela presa. Aqui é Pacache, mandando ideia para a periferia. O sofrimento é igual em todas as partes do mundo. É, valeu, pode crer. Pacache, c'est moi, Davi Black, c'est lui, c'est quoi? Bagage, prends mes bagages. Un long voyage sanguinaire, je le courage de lutter pour mon Afrique, entre parenthèses mon village. Où seul vraiment me faire savent de quoi j'y charge. C'est quoi? Tu nous craches dessus, pourquoi? Cette mes étoiles, Pacache s'envoie dans l'air, file comme l'éclair. Pour faire mal aux sales négros, ils n'ont pas arraché, déterré la rage de tout le maire. Frères et sœurs, ils vivent dans la misère. On pleure, y'a plus de larmes. L'âme vidée, nos espoirs épuisés, mon peuple fatigué. Tout le monde le sait, et pourtant trop peu de gens se donnent la peine et veulent lutter. J'ai la propre vision du chinois, tout noir assis sur une place. Un sourire à la ligne engoulée, sale visage passé. Le premier policier qui va passer, moi je veux le cranguer. Sale boulet de mer, hier tu étais mon frère. Aujourd'hui je suis mon adversaire, apprête-toi. Seul le dernier rencontrera notre histoire. C'est une fois de noir, c'est pas tant pour une histoire de plus gaillard. La stupidité t'a rendu l'homme noir bizarre. Faites des lots passage, 24 ans d'âge. Ah, ah, ah. J'en ai marre toujours les mêmes bruits qui s'attrapent les couilles. En douille, t'as peur, on te file la trouille. Ton choix se mouille, gros mangamba. et te voici que cadavéré. On monte, on descend, un cadavre doit mourir. Si tu me crois un jour, oui, pendant que t'as le temps. Bam, bam, l'heure avance. Pode crer, parceiro. Essa é a missão. Em vários cantos do mundo, irmãos sofrem, trazidos pra cá. É isso aí, descendente de Afro, Davi Black, vulgo Davi Black. Pacache, meu irmão, paz a todos, humildade, respeito, esperança pro Brasil. É nóis.